Porra, quando é que você, o filho tá lá no hospital, nunca falou em Deus na vida, é ateu, filho da puta. Aí, sou ateu. Aí quando cai no hospital doente, quando tá pra perder algum ente querido, clama por quem, filho? Por Deus, né, filho? No sofrimento da dor, é justamente o meio que a justiça e a lei divina muitas vezes acha pra poder colocar o caba pra se aproximar de Deus, já que não vai pelo amor, que vai pela dor. É isso, filho? Então eu peço mais consciência para os filhos da terra. Mais consciência que essa passagem é rápida. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de conforto, todo mundo gosta de coisa boa, não é isso, nego? É, sim, senhor. Mas o verdadeiro tesouro, ele não está na matéria, nem vai ser encontrado nela, nem a verdadeira felicidade vai ser encontrada nesse plano terreno. Porque a verdadeira felicidade está junto dos planos espirituais. Qual é o maior tesouro dessa terra, meu filho? Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter hoje em dia? A paz de espírito. Paz de espírito, Jefferson. Deitar a cabeça no travesseiro para dormir à noite. E estar feliz. Sabendo que não deve nada a ninguém. Que não tem nenhum filho da puta batendo na porta dele para poder matar ele. Nem para poder catar a família. Saravá, salve tua banda, filho. Saravá, seu Zé Pedro. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao Jurema do Nordeste, ao Catimbó, meu filho. Que assim seja. Graças a Deus. Sei que seu Zé Pretinho já lhe recebeu muito bem, não foi, nego? Sim, muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tô aqui todo nu hoje. É? O cavalo não trouxe nem a chapeleta, nem trouxe a bengala do mestre. Foi, mas não tem problema, a gente trabalha de qualquer jeito, né? É? Claro, filho. Importa trabalho voltado para a caridade e conhecimento, né, filho? Vamos que vamos. A roupa do espírito é importante, mas não é fundamental. Não, fundamental é estar presente aqui para estar passando conhecimento para o Vanessa. Não é isso, né? É. Mas clareado, filho, para quem tem clarividência, me vê de calça branca, camisa branca listrada com vermelha na horizontal. Nossa. E uma chapeleta branca bonita com uma fita vermelha. Nossa. É assim que o negro aqui se apresenta, tá certo, filho? Claro que sim. Saravá, meu senhor. Saravá a tua fé, tá certo? A tua força que habita dentro de ti que te faz forte. Qual que é o nome do senhor? Zé Pilintra, negro. Zé Pilintra? Isso, também conhecido como Zé da Magia. Mais um falangeiro do orixá Zé Pilintra, não é isso, filho? Claro que sim. Zé Pilintra que já acendeu, né, filho? E deixou seus filhos aqui. Alguns chamam de Zé Pilintra, outros de Zé Filintra, por causa dos filhos, né, filho? Mas isso pouco importa. Eu sigo, eu sou mais um malandro, mais um falangeiro, mais um juremeiro da linha do Catimbó. Pode me chamar de Zé Pilintra do Catimbó. Pronto. Minha última passagem terrena foi justamente na rebanda do sertão pernambucano. Aham. E o menino carrega muito essas linhas dele, do Catimbó, da Jurema, dos boiadeiros, dos vaqueiros, certo? Aqui no Nordeste é muito comum ter uma prática de pega de boi. Não sei se tu vai me ouvir falar. Não, o que é? Pega de boi é uma prática no sertão, onde nele pega um boi bravo e solta no meio da caatinga. A caatinga é a vegetação típica do sertão pernambucano, cheia de cacto e vegetação espinhosa. E o boi vai-se embora correndo dentro do mato, e o vaqueiro vai montado em cima do seu cavalo, montado por cima dos espinhos para poder catar o boi, não sabe, né? Caramba. Então a gente carrega essa linha muito forte. A linha do Catimbó, do Nordeste, certo, filho? Do sertão pernambucano. Alguém pega um paninho aí, filho, para poder enxugar a matéria aqui, por favor. Então, né? O filho tem também uma linha de boiadeiro muito forte. Eu aproveito para saudar seu Zé do Laço. Que assim, é o boiadeiro. Getruê é o boiadeiro. É o boiadeiro que anda junto com o meu cavalo também. Oh. É mais um dia da Jurema que ele tem presente, tá certo, nego? Tá certo, sim, senhor. Quando se diz José Pirito do Catimbó, essa palavra Catimbó quer dizer o quê? Catimbó é essa magia, é essa ciência da Jurema do Nordeste, né, filho? Esse trabalho diferente que se é praticado em outros locais do Brasil, né, filho? Uhum. Essa linha que a gente traz é muito forte. Nordeste brasileiro, uma terra tão sofrida, muitas vezes esquecida, mas de uma riqueza tão profunda, tá certo, né? Oh. A terra da benzedeira, uhum. Aquela que cura através das folhas, das ervas, tá certo, meu filho? Sim. A linha dos boiadeiros, dos baianos, dos mestres, das mestras, uma linha tão bonita, tá certo, filho? Sim. Dos trabalhos da Jurema Sagrado Bendita. E... da Bossa Zé Petinho já veio falar um bocado pra VMC. Sim. É um dos capangueiros que trabalha junto comigo, tá certo? Eu fui, eu me convidei o moço, fui lançar o convite pra ele pra poder estar se fazendo presente desse diálogo. Sim. E ele disse, hoje que história é essa, nego? Tá participando de conversador, disse, é a única diferença que vai estar sendo gravado pelo moço lá, só é. Isso. Conversador vai me ser já faz no barracão, então vamos juntos se juntar para poder fazer a coisa acontecer. Aí... tantos atrapalhos surgiram por cada um desses meninos aí, mas o acalento vem no momento certo, né? A justiça e a lei divina para poder se fazer presente mais uma vez aqui nesse recinto. Oh, prazer é todo meu, Zé Pilintra, preto da cor de carvão. Eu gosto de trabalhar com mulher, não gosto de trabalhar com homem não, né? Bota a cambona mulher para trabalhar para mim, só mulher bonita. É. Deixa a moça aqui, deixa os machos pro lado lá. Eita. Só vivo cercado de mestre e pombagira, assim que eu gosto de trabalhar. É. É, filho, beber muita cachaça. E jogar baralho. E roubar os outros do baralho. Eita. Já foi a época, né? Quando era encarnado, né? Seu Zé, dentro dessa atuação nesse aparelho mediúnico, conta um caso de uma pessoa, sem ter que falar o nome, né? Que veio procurar e o senhor conseguiu resolver na graça de Deus. Ô, né? Tem tanto caso, né, filho? Que a gente resolve na boa conversa, no acalento, né? Às vezes, eu sou o guia de trabalho do filho, tá certo? É quem se faz mais presente nos trabalhos mediúnicos, cobrindo a porra toda, né? Então, quando eu tô no calçadão da Jurema, trabalhando no barracão, tem muita gente que chega com diversos problemas que você pode imaginar, né? Tendência a suicídio, morte, estupro, porra toda que pode acontecer. E se o Zé Pilintra, nessa energia, nessa malandragem, nesse carisma que o povo diz que eu tenho, né? Então, a gente vai... transmutando a energia, o mestre gosta de transmutar a energia dos outros, sabe, nego? Eu pego uma energia que está lá meio mal acabada, eu vou e transformo e deixo ele brilhando de novo. Dou um polimento no dedo, sabe como é que é? Sim. É desse jeito, sabe? E o mestre é especialista em quebra de magia negativa, tá certo? É essa linha que eu me apresento, é essa linha que eu venho trazendo a força de algum choroqueiro junto comigo. Nossa. Tá certo, nego? Através, sou só um instrumento também da força de algum que eu venho quebrando a magia negativa e trabalhando no desmancho. Eu gosto muito de trabalhar assim. Tem determinado local que o povo me chama de Zé da Magia, porque eu sou um grande conhecedor da magia negra, sabe, filho? O que é a magia negra, senhor? Magia negativa, né, filho? Estou utilizando um dos termos que vai me ser mais conhece, né? Sim. Magia que é utilizada para poder fazer o mal para alguém, para poder derrubar, para matar, para fazer um ponto de passagem, né, filho? Então eu gosto de chegar nesses pontos aí e resolver as coisas. É assim que eu gosto de trabalhar. O senhor José Pilintra do Catimbó faz maldade? Deve fazer, a gente faz, né, filho? Tem que fazer, a gente faz, mas o lance de ser bem e mal está muito ligado à limitação da consciência do VMC, né, filho? Porque o que pode parecer ser mal para você, na verdade, eu posso estar fazendo um bem para alguém, né, filho? É. E na cabeça do nego lá, tá dizendo, para ele, eita, que bicho maldoso, mas tá botando para foder no cara lá. É. Mas na verdade, eu estou fazendo um bem para ele, eu estou dando um castigo que ele merece para poder evoluir. Afinal de contas, a maioria do povo se entende pelo lado da dor, não é pelo amor, né, filho? No sofrimento. Bom, quando é que você, o filho tá lá no hospital, nunca falou em Deus na vida, é ateu, filho da puta, aí, sou ateu. Aí quando cai no hospital doente, quando tá pra perder algum ente querido, clama por quem, filho? Por Nossa. Deus, né, filho? No sofrimento e da dor, é justamente o meio que a justiça e a lei divina muitas vezes acha pra poder colocar o caba pra se aproximar de Deus, já que não vai pelo amor que vai pela dor, não é isso, filho? O senhor precisa da energia do sangue para trabalhar? Não. Não, se não tiver o charuto, se não tiver cachaça, eu trabalho sem. A gente trabalha muito na linha das ervas, na linha das frutas, tá certo? Então muita gente diz assim, ah, é as frutinhas, né? É as ervas, entenda como quiser, filho. Tá certo? Cada um que sou, né? É. O povo julga por tudo, né, filho? Você vê aí cada trabalho bonito que é realizado e o povo mete a mão para poder julgar. É. Bota a boca pra falar em algo que nem sequer viu, nem assistiu e nem conhece, filho. Já dizia seu tranca-rua das almas que veio aqui, né, nego? É. Então, a gente tá acostumado com essas coisas, a gente gosta de trabalhar, né? Mas tu gosta, de botar a mão na massa mesmo, mexer ali no lixo e resolver as coisas, tem que resolver. Claro. Tô muito preocupado com as coisas, não, e não mexo com sangue, não. Né? Respondendo a sua pergunta, não mexo porque não precisa. Tá certo? Existem várias fontes de energia na própria natureza que a gente pode utilizar pra fazer vários tipos de irmãos. Quando? Quem quiser mexer, que mexa, né, filho? É. Eu não mexo. Eu, esse mestre aqui, não mexo. Sim. Quando o senhor diz que parte do seu trabalho é colocar a mão no lixo para resolver as coisas, o que o senhor diz que é lixo? Olha, muita gente se trata como o Zé Pilintra, dizendo que Zé Pilintra é Exu. Eu não sou Exu, eu sou mestre da Jurema, tá certo? Ah. Mas o mestre que vos fala aqui é o mestre juremeiro. E esquerdeiro. Pensa no mestre que gosta de trabalhar com o povo de Exu? Ah. Sou eu. Gosto muito de trabalhar com o povo de Exu. Com Pombagira, com Exu. Eita, esse é o povo que eu mais gosto de me misturar. Pra mexer nos trabalhos que preto velho não vai mexer, sabe? Sim. Pra mexer nos trabalhos, numa linha negativa que preto velho não vai, que muitas vezes caboclo não vai. Vai se quiser ir acompanhado, mas chama os Exus e mexe pra poder trabalhar, né? Se alguém está ouvindo e diz assim, esse espírito se manifesta na Umbanda. Ele disse que faz o mal, mas na Umbanda só faz o bem. Lugar, como? O mal que é dito pela cabeça de alguns seres humanos, né? Como eu disse para você, né? Quando eu estou praticando a lei divina, a serviço do meu pai algum, eu não estou fazendo mal. Isso pode parecer que seja um mal para alguma pessoa, mas na verdade eu estou praticando um bem ali. Porque é através daquele castigo que o filho vai aprender a não fazer de novo e seguir um caminho diferente do que ele estava seguindo. É. Tá entendendo, né? Sim. Então é mais ou menos nessa linha aí. Tá certo, então. O senhor Zé, se eu convidar o senhor a se sentar... Pode, é porque eu sou acostumado a estar trabalhando de pé com o cavalo, sabe? É? Mas não tem problema não, filho, eu posso sentar, certo? Gratidão. Tem problema não, filho. Graças a Deus. Eita. Eita, Zé. Saúde, mestre Luziara. Mestre Luziara, Maria Luziara. Saúde, a mestre Ritinha, saúde, a mestre Paulina, a moça que anda com o mestre para trabalho. Vai, moça boa, trabalhar. Salto, sete encruzilhado, Maria Padilha, as Pombagiras. Pombagira, Pombagira, mestre é mestre. Cigano é cigano. Cada um na sua linha de atuação. O povo mistura é tudo. É. Qual que é a diferença entre mestre e Pombagira? Eita, nega, é campo de atuação mesmo, tá certo? Pombagira é Exu mulher, é aquele trabalho na linha da esquerda. E a mestra da Jurema trabalha no mesmo ponto de atuação que o mestre faz presente, que Simbamba, que Zé Pretinho, tá certo, filho? Sim. É outra linha de trabalho, vamos dizer assim, né, filho? É, tem gente que chama de direita, né? A direita, o mestre, a esquerda, os Exu, as Pombagiras, né, filho? Eu deixo as classificações pro povo da terra, mas cada um com sua essência, com seu ponto de atuação e trabalhando com o que se tem de melhor de trabalhar. Tá certo, meu irmão? Então, qual é a sua maior qualidade? Eu vou explorar ela a serviço da lei divina para poder a gente trabalhar junto. E a comunicação? Que assim seja. Sim. É o desmanche de magia também, que assim seja. É a doutrinação, é o encaminhamento, é a cura. Então nesse ponto de atuação que a gente vai trabalhar. Salve, né? Fala, Jurema Sagrada. Salve. Salve. A Jurema. Essa árvore maravilhosa que cura, bendita. Salve as forças da folha da Jurema, da casca da Jurema Sagrada Bendita, das suas raízes, tá certo, filho? Salve. Todo o povo da Jurema, todos os mestres, todos os caboclos, todas as mestras, boiadeiro, baiano, todo o povo que se apresenta através da Jurema Sagrada Bendita, que é um culto bem típico do Nordeste, né, filho? A Jurema se apresenta através da Umbanda, tá certo, filho? Mas a Jurema é um culto à parte, né, filho? Muito bonito de se trabalhar. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu Zé, o senhor lida bastante com magia negra. Sim. O senhor já encontrou com um mago negro? Já, filho. Como é que foi? Quando a gente vai encontrar com eles, a gente não vai encontrar sozinho, né, nego? A gente vai bem acompanhado. Com as falanges que trabalham junto conosco. Não é isso, filho? É. É tudo muito bem arquitetado, né? A gente se respeita muito. Porque numa batida de pé no mestre, num berreiro que o mestre dá, as falanges amigas de trabalho se apresenta, né, nego? Se apresenta e vem trazendo a proteção, né, filho? A proteção é um amparo para os trabalhos que tem que ser desenvolvido. Mas o respeito é mais importante, né, nego? O respeito por todas as mandas, respeito todas as linhas de trabalho. Até porque muitas vezes as trevas trabalham a serviço da luz. Claro que sim. Por que, que o senhor não vai sozinho? Mago negro é perigoso? Tem os poderes dele, né, filho? Cada um tem seus poderes, né? Não pode ser... Subestimado. Não podemos negligenciar. Tá certo, né? Então a gente trabalha junto com a recorrente de caboclo, de Exu. Né, filho? De mestre, de Pombagira. É todo mundo junto. Na Umbanda ninguém faz nada sozinho. Umbanda significa a unificação das bandas. Todas as bandas em uma só. Umbanda quer dizer isso. Tá certo. quando o senhor trabalha na Umbanda, que tipo de pedido chega até o senhor? Todo tipo de pedido que o filho pode imaginar. Uhum. A mulher pedindo macho, pedindo amor, abertura de caminho, prosperidade, quebra de magia negativa. A gente trabalha em todos os segmentos. O mestre é muito querido onde ele passa, tá certo, nego? Uhum. Porque a gente vem trazendo a essência, né, nego? A gente trabalha no sapatinho, né? A gente sabe trabalhar, não é isso, filho? Claro. E mansinho a gente vai conquistando todos os corações, até aquele mais cético se rende diante da magia de seu Zé Pilinto, tá certo? Quando alguém se desfaz da nossa ideia, que uma ideia que a gente passou tanto tempo, né, para agradar o outro, daí a pessoa se desfaz, como que a gente pode acolher essa desfeita sem ficar magoado? Ah, filho, isso não... O mestre não está preocupado com isso não, sabe por quê? Olha, eu atendo tanta gente no meio desse mundo, que Deus é Deus. E a ingratidão, ela faz parte de uma maneira intrínseca do coração do ser humano, filho. Quando as coisas estão ruins, se procura ajuda, se pede, pelo amor de Deus, e por tudo que é mais sagrado para ter ajuda. E depois que se tem ajuda, muitas vezes a gente vê a ingratidão se virando nas costas para os filhos da terra. Não é isso, né? É. Ah, não vou mais naquele barracão não, aquele macumbeiro lá, aquele outro... Macumbeiro, eu vou pisar naquela porra mais não. Foi ajudado pelo mestre, tá dizendo que não vai mais pintar no barracão. Caramba. Muitas vezes até um trabalho que se é passado, pro nego ele começa a fazer, quando ele começa a ficar melhor, ele deixa de fazer o trabalho. Ele para de banho no meio. Ele deixa de fazer o que era para ser feito. Aí o problema volta pior, já volta ele pedindo socorro novamente e o mestre vai ajudar quantas vezes for preciso. Se chegar a pressão do mestre 10 vezes, o mestre ajuda 11. Tem essa comigo não, filho. Procura entender você aí mais, tu tá entendendo? De que julgar, né? Porque julgar já tem tanta gente pra julgar, né, nega? Vamos procurar entender mais um pouquinho, né, filho? Até porque eu fui humano também. Tô na minha escada evolutiva ainda. O que é que faz, o que é que faria o senhor se afastar de um médium? A falta de disciplina, de respeito e de amor. Disciplina, respeito e amor, a falta. É o principal. Que um filho da. Um filho de fé tem que ter, tá certo, nego? Disciplina, respeito e amor. O resto é consequência do trabalho. O resto é consequência do trabalho? Esses são os três principais fatores. Certo. Respeito, disciplina e amor. Respeito pela família espiritual, amor pelo que faz e pelo trabalho da espiritualidade. Disciplina. Pra saber que tem que estar com o seu anjo da guarda firmado e aceso. Sua esquerda firmada direitinho, tem que estar tudo alimentado. Claro que sim. Exu veio preparando o terreno. Deu limpar, não foi tudo, não foi, né? Quando o preto aqui chegou já estava tudo limpo. Encontrei a casa arrumada já, a faxina já foi feita, né? O mestre já passou aqui, o Exu já passou. Os mestres, os Exu já passaram aqui fazendo toda a limpeza. O mestre está bem à vontade, engraçado. Graças a Deus. O senhor ensina as pessoas benzimento? Sim, filha. Trabalho na linha das ervas, tá certo? Uhum. Tanto na linha do benzimento como do sacudimento também, tá certo, né? Então a gente trabalha na linha das ervas, que é muito importante o sangue vegetal, né? Isso, o fluido das ervas é muito importante, tá certo, filho? Uhum. Para você fluidificar, limpar, descarregar e reenergizar um ser humano. As ervas são muito importantes, os cristais são muito importantes também, mas esse mestre humilde que vos fala trabalha mais na linha das ervas mesmo. Nas ervas, Na arruda, na guiné, no pinhão roxo, na carrapateira, eita, só falei erva de Exu, né? Alecrim, manjericão, trabalha na toda a linha das ervas, certo? Certo. Ô, seu Zé, ensina uma coisa para as pessoas que se sentem carregadas e precisam tomar um banho. Um banho do que o senhor recomendaria? Depende da cada situação, tá certo, filho? Fala. Banho de limpeza aí, a gente passa um banho de alecrim, um banho de manjericão, não é isso, filho? Um banho de proteção, a gente trabalha na linha de Ogum com as folhas de mão espada, tá certo? Uma erva que muita gente diz que, uns dizem que é de Ogum, outros dizem que é de Ansan, que é a folha da romã também, é muito voltado para proteção, para limpeza espiritual, os descarregos da vida com pinhão roxo, com tipi, com arruda, tá certo, filho? Para descarregar, primeiro se descarrega as energias, para depois se reenergizar o médico. Isso é muito importante, o conhecimento em relação a isso, né, nego? Porque muitas vezes o povo não tem o discernimento, né? Então isso é muito importante. Tá certo. Salve as ervas, né, filho? Um presente grande que nosso pai Olorum nos deu, não é isso, filho? É. As ervas a serviço da sociedade, do povo, do ser humano, tudo que Deus fez foi perfeito, né, filho? As frutas, as ervas, um banho de rio, um banho de mar, que é um descarrego melhor do que um banho de mar, né? De que um banho de cachoeira é um descarrego natural, é. Num campo santo da natureza do orixá. Sim. Seja de Iemanjá, de Oxum, não é isso, filho? Sim. É muito bonito, a lei divina é maravilhosa e é perfeita na sua essência. Tá certo, nego? Eu sou um grande admirador da natureza. Porque é delas que tiramos todo o sustento, os remédios, o alimento. Tá certo, nego? Certo. O senhor já cometeu algum erro? Vários. Enquanto espírito falangeiro da linha de Zé Pilintra? Sim, filho. Mas antes de entrar pra linha, né, filho? Quando eu tava buscando ainda, galgando, eu cometia mais, né, nego? É. Eu não sou um espírito perfeito, né, filho? É. Sou um espírito que estou buscando minha evolução. E antes de entrar como falangeiro da Jurema Sagrado Benito, o mestre errou um bocado. Em vida também, o mestre vivia de jogo, de putaria, não sabe, filho? Ah. De jogo, de carta, de putaria, de passar um ao outro para trás, de rapariga, de muita cachaça, muita mulher. Eu fui um grande boêmio, eu rodei o Brasil todo, filho. Eu não estava satisfeito com nada. Uhum. Quando o lugar estava pequeno para mim, eu estava monótono, eu meti o pé e me embora. Rodei esse sertão todo pernambucano, rodei a capital pernambucana, fui para o Rio de Janeiro também, fui para São Paulo. Aí o mestre rodou demais, né? Ia passando, conhecendo todo tipo de gente, sempre gostei de viajar e de conhecer gente nova, não sabe, nego? Ia aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho acolá. O bom do mestre, filho, é que mesmo com todos os erros que ele passou, com todas as quedas que ele teve, mas eu sempre gostei de aprender, filho. O ser humano, ele tem dois ouvidos e uma boca, porque é para ele escutar mais e falar menos, mas muitas vezes a gente fala mais. Vocês falam mais do que escutam, né? Quando você tem que escutar mais para poder aprender, filho. Se tem alguém que sabe mais do que eu paro. Às vezes você tem uma pessoa que você acha que sabe menos que você, mas você aprende de todo jeito. É como um pai com um filho. O pai está ensinando para o filho ali, mas muitas vezes ele vai aprender com o filho também. Não é isso, nego? É como o professor numa sala de aula, ele está ensinando, ele é detentor de mais conhecimento. Mas em vários outros segmentos, o aluno está ensinando ao mestre. E como disse o caboclo da Sete Encruzilhada, né? Ensinaremos aqueles que têm menos conhecimento e aprenderemos com aqueles que têm mais conhecimento. Uhum. Não é isso, nego? É. Então é assim, a vida é uma eterna troca de conhecimento. É uma eterna troca. É aprendendo e ensinando o tempo todo. E assim seguimos na estrada da evolução. Claro que sim. O senhor acredita que o sistema educacional humano precisa de reforma? Claro, filho. É um sistema falho, né? É um sistema que é voltado para formar repetidores de informação. É um sistema direcionado para repetidores de informação e não para fazer com que o caba pense, raciocine, que ele busque mais conhecimento, que ele questione o sistema de ensino brasileiro. Ele não segue por essa linha de aprendizado, não, nego. Uhum. O que o mestre vê não segue desse jeito, não. Mas se tem que estudar, seja de um lado, seja do outro, existem várias faculdades e colégios no astral também, onde os filhos estão desdobrados e estão estudando também, tá certo, nego? Sim, senhor. Como que uma pessoa faz para abandonar as drogas? Primeiro de tudo, força de vontade. E a própria evolução do nego vai fazendo com que ele sinta cada vez menos vontade de usar as substâncias entorpecentes. Porque ele está sendo mais abastecido de outras energias. Né, nego? Para que está buscando outra situação quando o nego ele pode beber da água da fonte, filho? Não é isso, nego? É tão bom beber a água da fonte, filho. De onde você se reabastece da verdadeira energia da natureza. do campo santo dos orixás e da fé. É isso mesmo. Nossa. O mestre é assim mesmo, viu, filho? O mestre é bem simples, tá certo? Eu sou simples como a vida. Vocês é que complicam a vida. O mestre é simples como uma Umbanda. A Umbanda é simples. É o pé no chão descalço. É a camisa branca, né, filho? A roupa branca. É a tranquilidade, o trabalho simples, filho. Eu não preciso de muita coisa para trabalhar, não. Eu gosto de trabalhar na simplicidade. Até as magias que o mestre passa são magias simples também, certo, filho? Não gosto de levar muita complicação para a cabeça dos filhos da terra, não. Vocês já são tão complicados, né? O senhor passa magia, então, para as pessoas? O senhor pode passar uma magia do bem que todo mundo pode usar? Eita, filho. Se você chegar na força do seu coração e da sua fé, acender uma vela para o seu anjo da guarda com amor, para o seu orixá, para o seu guia. Às vezes um ponto aceso, dependendo da fé e da concentração que o filho se encontra no momento, é uma magia maior até de que você arriar um ebó. Eita. De que arriar um padre. Tu acredita, nego? Eu não estou dizendo. O povo gosta muito de julgar. É, que eu não estou dizendo vale nada, que não vale nada. É. Não é isso que o mestre está dizendo. Esse juremeiro velho aqui está dizendo o seguinte, que tudo depende da fé, da concentração e da vibração do filho no momento. Sim. Vai me ser acendendo uma vela, tomando um banho bem tomado, de proteção. Tá certo? De energia positiva. Colocando uma cerveja pro teu orixá pra algum. Colocando uma cachaça pra Exu. Coisa simples, mas com amor. Teve um caba que eu trabalhava com ele, que era um cavalo meu, Jefferson. E ele disse, mas é, eu não tenho nada para oferecer para a VMC. Nada. Eu disse, então encontre qualquer toco de vela, qualquer pedaço de cera que o VMC possa acender para mim, que eu vou estar nessa energia recebendo. Tá certo, né? Se o VMC arrumar R$2 para comprar uma vela para mim isso já basta. Oh. Eu vou estar presente do mesmo jeito. Se quiser trazer um charuto do bom para mim, como a nega trouxe aí, o mestre fica feliz. Mas se não tiver, o mestre trabalha do mesmo jeito. Se tiver uma jurema, é riqueza. Se não tiver, não tem problema, eu trabalho, filho. Eu trabalho em qualquer situação. É só me chamar devido à necessidade que o mestre vai estar se fazendo presente. Ou incorporado ou sem estar incorporado. Que o mestre não precisa trabalhar só incorporado, não é isso, filho? É, sim, sim. No astral, na magia, eu estou trabalhando também. Então, a riqueza e a felicidade se encontram nas pequenas coisas, Jefferson. Nos gestos humildes e simples. No cultuar da natureza. Veja só, meu filho. Eu posso olhar para o céu, para uma árvore. E para o nascer do sol, diferente do que vai me ser olha, do que ela olha, do que outro menino olha. A beleza está nos olhos de quem vê. Na maneira que você vai me ser contempla a natureza. Não é isso, nego? Isso é tão importante, viu, filho? Contemplar a natureza, sua essência e reconhecer a energia divina e fazer uso dessa energia para a melhoria do seu padrão vibratório. O ser humano hoje que lida com magia negra acaba impregnando doença no seu espírito? A lei da ação, da reação e das consequências também, né, Jefferson? Eita. Tudo que se pede tem que ter muita cautela. Tudo que se deseja alguém, ou a si mesmo, tem que ter muita cautela. Aí tem gente que chega pro mestre e diz, mestre, mas eu não tenho pai, mestre. Vivo nervosa, vivo chorando, é uma perreia por cima do outro. O que é que vai me ser tá pensando, filha? Quais são os seus pensamentos? Qual é a energia que você cultua? Qual é o padrão vibratório que se faz presente em maior parte do tempo no seu perispírito? Qual é? Para daí você pensar no que é que você está colhendo da vida. Às vezes aquela própria pessoa que te ajuda, nego, é aquela pessoa que vai estar mandando maldade. Eu quero dizer o seguinte, tem um amigo e uma amiga. Aí o amigo ajuda sempre a amiga lá, sempre. Aí num dia que ele não pode ajudar, ela já se zanga e já começa a mandar maldade pro nego já. No dia que ele fala alguma coisa porque ninguém é perfeito, que ela não gosta, ela já começa a mandar maldade pro caba lá. Nossa. Tá certo, filho? Então, em que mundo a gente tá vivendo, né, nego? É. Como é que se pode estar desejando mal a alguém por causa de um erro, um tropeço, um deslize besta, filho? Às vezes, por causa de uma pouca besteira, Um irmão joga uma praga em cima de outro irmão, filho. É. Uma praga de morte e doença. Então o mestre fica muito triste em ver essas certas coisas e ver que o ser humano tem muito pra crescer, pra evoluir ainda, tá certo, nega? Muito, muito. Por causa de coisas tão simples, filho. É isso, filho? Mas as falanges do bem seguem trabalhando em prol da evolução humana. E ninguém vive sozinho. Do mesmo jeito que o ser humano, o MC encarnado, são influenciados pro bem, são influenciados pro mal também. Uhum. Resta saber qual energia o MC vai alimentar. Pode. Como o senhor define esses dirigentes que se ocupam com fazer mal para os outros? Tem dirigente que faz mal até pro próprio filho de santo, sabia, nego? Uhum. Porque o filho de santo deixou de atender na casa, nego. Deixou de seguir os trabalhos na casa. Aí tem pai de santo que joga até desgraça na vida do filho de fé para poder se lascar, já que não vai estar trabalhando para ele. Isso é muito comum. Mas foi muito isso no dia a dia. Saravá, seu Zé Pretinho. Saravá. Saravá, o mestre Simbamba. Saravá, Manuel Quebra-Pedra. Saravá, Maria Luziara. Ela é a rainha. É a rainha. O cavalo trabalha com Maria Luziara também. É. Mestre é boa, bonita, parece uma deusa. O senhor acredita que a Jurema seja mais forte que a Umbanda? Não, né? São manifestações, né, filha? A Jurema e a Umbanda, elas se completam, filha. Assim como a linha oriental, a linha do povo cigano, trabalha através da Umbanda. É mais um complemento. A Umbanda, ela tá aí para receber todos, né, meu filho? A Umbanda trabalha recebendo até os próprios espíritos que estão buscando a evolução ainda, os Egum, os Quimba. Os obsessores, quando dá espaço para poder vender, chegar, ser direcionado, ter a famosa corrente de transporte, os tratamentos espiritual, as doutrinas, filho. O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi muito sucinto nesse momento de estar explicando o que seria a Umbanda e os pilares maiores, que na época seria os peitos velhos, os caboclos, né, filho? Aí vai chegando os agregados, né? Vai chegando os agregados, vai chegando a Jurema, vai chegando o Oriente, o povo cigano, né? A esquerda, aí todo mundo junto. É uma coisa só. É a unificação de todas as bandas. Oh, claro que sim. O que que a Umbanda oferece que a Jurema não oferece? E o que é que a Jurema oferece que a Umbanda não oferece? Não tem isso não, né? A Jurema é um culto mais típico mesmo, né? Daquela linha de espírito que se afiniza com aquele tipo de trabalho. É um culto bem típico do Nordeste também, praticado em outros locais do Brasil também, mas no Nordeste é onde ganha mais força a Jurema Sagrada, tá certo, filho? E a Umbanda recebe todo mundo de braços abertos. Recebe todas as linhas de trabalho, isso é muito bonito. Porque eu não sou Jurema, né? Eu não sou a Umbanda, eu não sou o Kardecismo, eu sou o amor, eu sou a caridade. Eu sou a mão que se estende para um ser humano que precisa no momento de dificuldade. Eu sou o ombro que coloco na dificuldade o irmão chorar. Filho, a caridade não só é feita através do pão e do vinho. A caridade é feita com um conselho, amigo. No momento de um desespero, uma palavra de consolo. No momento de aperreio, um homem para chorar. No momento de desespero, eu vou me jogar daqui. Não se joga não, meu irmão. A vida é muito mais do que isso. Tudo vai passar, a tempestade passa e o sol volta a raiar. A caridade está nas pequenas coisas, meu amigo. No amor, no carinho, no olhar benevolente para um irmão que sofre sede, que sofre fome. Você olhar para aquele irmão na rua, aí você diz, mano, não posso fazer nada, mas eu estou sem dinheiro. Não, filho, a caridade que você vai fazer não é só em relação ao dinheiro. E se você olhar para um favelado, para um menino de rua desse, e vai me ser lançar uma oração no lar para ele, filho. Lançar um evangelho no lar, lançar uma prece, mandando benevolência, luz, para aquele espírito que se encontra numa situação difícil. Isso é uma das caridades mais bonitas que o mestre admira, filho. É o olhar benevolente para o ser humano. Nossa. Qual o papel, seu Zé, que o senhor vê dos avós na vida desses jovens de hoje? Diz que o avô não tem nada que apitar, mas são eles que têm mais conhecimento. Como é que pode existir harmonia em tudo isso, seu Zé? Nos avós que o filho fala, nos avós da terra? Isso, seja o avô de santo ou seja o avô de terra mesmo, de família. O carinho, o amor é mais importante, filho. Às vezes o filho de terra tem aquele pai que é mais rígido, aquela mãe que é mais rígida. Então, para se ter um controle, um equilíbrio, equilíbrio é chulo, né, filho? Uhum. Para se ter um equilíbrio, filho, aí é quando a gente manda os avós também, tá certo, filho? Sim. Para poder equilibrar aquele lado, que um lado é mais grosso, né, um lado é mais ignorante, é mais severo, o outro lado é mais suave, né, é mais ameno, tá certo, meu filho? Sim. Então, tudo é equilíbrio. É, o filho, por exemplo, foi muito interessante, vai me você tá falando sobre isso. Meu companheiro de jornada. Porque o filho teve uma base muito grande em cima da ancestralidade, em cima da avó dele. Tá certo? Tá num bom lugar hoje, chamada Maria Celeste. Deixa eu contar uma pequena história para você, meu amigo. Sim. O negro, desde muito cedo, ele foi vítima de muita obsessão espiritual, porque o karma do negro é meio pesado, sabe? É. Ele fez muita merda lá atrás. Mas a gente tá aqui para escrever a nova história. O negro foi muito perseguido. Depois, passando 7 anos da idade, ele passou por uma perseguição muito severa. Tanto em relação a ver os espíritos, a escutar, como em relação aos sonhos também, já. Isso era uma situação bem delicada do menino. Uns diziam que estava ficando doido, outros diziam para procurar um psiquiatra, um psicólogo. E a avó do negro era benzedeira, meu filho. Você já ouviu falar na atuação das benzedeiras já, né? Já. Pronto. Também é uma atividade muito comum aqui do Nordeste do Brasil. É? É, as benzedeiras, tá certo, filho? Sim. Naqueles cantos que não se tem um terreiro de Umbanda, que não se tem um terreiro de Candomblé, que não se tem uma casa kardecista, se tem as benzedeiras no escudo do mundo aí, né, filho? Pra poder levar mais energia. Sim. Pra fazer todo tipo de magia que a benzedeira faz. O filho carrega esse dom mediúnico. Olha. Da sua ancestralidade. E a avó do moço, ela era muito presente. E era aquele lado que faltava na vida do filho, de passar a mão na cabeça e dizer, eu tô com você. Para os outros, ele deixava de fazer as coisas pro pai e pra mãe por medo, mas por ela, ele não queria decepcionar. Oh. Foi muito importante na vida do meu cavalo. Tanto para descarregar ele, como para trazer um pingo de luz, como nos conselhos também. E na figura idolatrada que a Dona Maria Celeste tinha para a vida do meu cavalo, do meu instrumento que vos fala através, que eu falo através dele, tá certo, Jefferson? Eita! Então, nego, quando a avó dele partiu, ele tinha um certo conhecimento kardecista, mas não vivia a espiritualidade como ele vive hoje. Uhum. Tá certo, nego? E ele sofreu muito. Ele baixou tanto sua vibração porque ele achava que Deus estava sendo injusto com ele, com ela, porque ela sofreu muito para desencarnar. Sofreu na matéria para poder atingir degraus altos da evolução. Mas tudo se tem um porquê. Não é isso, meu filho? Ela precisava passar por aquele sofrimento em terra para que não passasse determinado sofrimento em espírito. Nossa. E quando ela acendeu, quando ela desencarnou, ele ficou muito ruim. Ele teve essas crises de pânico, de essas porcalhadas todas que tem aí. Depressão. A moça que é psicóloga explica melhor direito. Depressão, síndrome do pânico. As porra toda ficou ruim. Ruim mesmo. Pensava que ia morrer. Por amor, né? Carinho. Mas ao mesmo tempo, Jefferson, por falta de resignação. Ah lá. Porque não tinha o conhecimento necessário. Tá certo, meu filho? Sim. Então ele sofreu muito porque ele tinha que acreditar em Deus e entregar na vontade do Pai. É. E não ficar pedindo para ela ficar junto com toda a família, que é grande, a família do moço, o pai, de mãe, é. Porque já estava no momento dela de partir. Sim. Como é que ela ia ficar? Claro. Foi como no caso de Chico Xavier, tá certo? Né? Claro. Que ele teve que esperar o espírito dele. Para desencarnar, teve que ter um grande movimento no Brasil na época, se não me engano, foi até a época de Copa do Mundo, filho. Para poder todos os olhares serem voltados ao futebol, esquecer um pouco da situação do moço, porque era tanto mental mandando para que ele ficasse em terra, que o espírito dele não conseguia desencarnar, filho, mas já estava no momento, tá certo? Eu trazendo um ensinamento real da vida espiritual para Vorme 6. Sim. Então, né, voltando na história novamente da Dona Celeste, Dona Maria Celeste, Ele foi melhorando aos poucos depois e foi tendo conhecimento espiritualista e foi se reaproximando do kardecismo, porque foi o kardecismo, quando ele tinha 7, 8 anos de idade, que livrou ele das obsessões espirituais. Amenizou, né, filho? É. Então, a família precisa ser católica, o pai precisa de outra religião. Ele não voltava pro kardecismo até que teve se despertar de novo e as coisas começaram a fazer sentido para ele. Do desencarne, contato com os espíritos, daí por diante, tá certo, filho? Sim. Foi buscar o kardecismo de novo. Águas rolaram aí, né, filho? Foi quando ele foi ter a primeira filha dele, que é a única que ele tem hoje, que é uma menina que nasceu com o santo já. E o amor dele por essa véia, pela Maria Celeste, que era a avó dele, maravilhosa, benzedeira, era tão grande que ele colocou o nome da filha dele de Diana Celeste. Oh. E nada por acaso que acontece nessa terra, filha. Ah. Depois que o negro saiu do kardecismo, que eu levei ele pra Umbanda, quem levou fui eu. Através da influência no consciente dele, que ele chegou na casa, a primeira imagem que ele olhou foi a minha, sabia, nega? Foi a minha. Tava bonito, preto lá, terno branco, chapéu virado. Aí ele disse, que imagem bonita, esse malandro aí. Ele ficou preso olhando pra mim, nega, assim, eu nem sou tão bonito assim, filho. Eita. Mas ele ficou olhando pra mim, encantado, filho. Já era um recado meu, já. Dizendo que eu que tinha levado ele pra aquele barracão. Nossa. A mulher dele ficou grávida, a menina nasceu, ele botou o nome de Diana Celeste. Ele era visitante no barracão, quando ele veio descobrir o nome da mãe de santo dele, filho. Sabe qual é, filho? Qual? Maria Celeste. Nossa. Tá vendo, nego, como a vida é, filho. Mais um ensinamento que Zé Pirinta tá trazendo à tona hoje. É. A avó benzedeira, Maria Celeste, ele carrega ancestralidade, o dom mediúnico. A filha Diana Celeste chega no barracão, descobre que a mãe de santo dele tem o nome de Maria Celeste. Nossa. Assim seja. Nada é por acaso, tudo tem um porquê, não é isso, filho? Sim. O acaso não existe. Não existe. Como a gente faz para aceitar com educação a naturalidade da morte? Ô, filho, a morte... Como vai me ser que se tratar? A passagem. E existe dois sofrimentos para quem fica do lado de cá e para quem fica do lado de lá. Sua família espiritual, né? Quando soube que vai me ser reencarnar em terra, eles choraram demais, viu, filho? Eita. Tá longe, né? Também de ficar longe, eles ficavam com muito medo que vai me ser sofresse alguma coisa nessa passagem terrena. Que fosse vítima dos magos negros e fosse capturado aqui, tá certo, filho? Ah, o senhor fala isso todo mundo, né, Eu tô falando da situação de vai me ser. Ah, no meu caso? Olha. A preocupação maior da tua família espiritual é que tu fosse cair. Ah. Uma passagem aqui. Sim. Então, sofreram muito do outro lado. Mas de uma maneira geral, né? Quem parte do lado de lá para sonhar aqui na matéria, rola sofrimento do lado de lá. Pouco de um, muito de outro, né, filho? É. E daqui, a passagem daqui pro lado espiritual também, tem sofrimento do mesmo jeito. Por mais que a fé exista, o lance é você aceitar com resignação. Foi o que o mestre falou agora há pouco. Foi. Sofre quietinho, nego. Chora lá e busca amparo com Deus maior e todo-poderoso. Oh. Porque não se tem mais o que fazer. O ser humano tem domínio sobre a vida e a morte? Não. Esse domínio só pertence ao grande. Então, que já não se tem esse domínio, já não se tem o que fazer, aceita com resignação os desígnios divinos. Aceita com resignação os desígnios do grande. Porque no colo do Criador, o MC vai ganhar mais força para lutar e para continuar vivendo. Quer uma dor maior, meu filho, do que uma mãe perder uma filha, um filho, um pai? Quer uma dor maior do que isso, meu filho? É uma dor muito grande. A única força que pode vir é a força divina para acalentar, para proteger, para amparar. Um ser humano como esse que passa por uma perda tão dolorosa, meu filho, já que a lei da vida geralmente são os filhos perder os pais. Mas os pais perder o filho, ninguém está preparado para isso. Pode ser o espírito mais evoluído que for na terra, na matéria. Vai variar o grau de sofrimento de um para outro. Mas ninguém está preparado para passar por uma situação como essa, meu filho. Não. Não. O que acontece na hora que a gente morre e como a gente é recebido do outro lado? vai depender do que vai me ser feito, né, filho? Se vai me ser chegar do outro lado com as mãos manchadas de sangue, vai me ser, vai estar sendo perseguido desde aqui, vai continuar a perseguição lá do outro lado. Tá certo, né? Sim. Eu tô dando um exemplo, né, filho? É. Tem espírito que já matou tanta gente aqui que quando ele desdobra, ele já é perseguido, sabia, nego? Nossa. Ele pensa que tá louco, correndo, e o povo correndo atrás dele com faca, com arma, todo mundo pronto pra poder se vingar. Nossa. Era isso que acontecia com meu filho. Perseguição espiritual é muito grande, que chegou a matar a gente, né? Ah. Mas graças a Deus a gente tá aqui pra virar a nova página da vida e fazer diferente. Sim. É isso, meu filho. É controlar isso. A ira, os momentos de impulsividade, né? Que tá ali nervoso. Respira, pensa, calma. Então, filho, quando passa pro outro lado, a perseguição é grande, os cobradores kármicos estão tudo aí. E a lei divina permite que isso aconteça. Claro que sim. Quando se fala de cobrador kármico, o que se deve entender? As dívidas, né, filho? Uhum. As dívidas serão cobradas. São poucos os espíritos que atingem um grau de evolução. Depois os negros limpos aqui, né, filho? Que atinge um grau de evolução que consegue perdoar. Não é isso, mano? É. Muito espírito não está pronto para perdoar, não. E ainda mais se for uma falta grave. Principalmente com algum querido seu. Aí o perdão é mais difícil. É. Com um filho, com a mãe, com o pai. Qualquer um pode virar um obsessor. Uhum. É isso, filho. O perdão é libertador. Mas se você não consegue perdoar, você pode virar um obsessor também. Por isso que nós temos que respeitar todos os espíritos, tá certo, nego? Temos que respeitar todo mundo. Porque ninguém sabe da história de ninguém. Agora, claro, que um espírito que ele vibra na luz, que ele tem energia boa, né? Ele vai cansar da perseguição em determinado momento e ele vai ver que ele só está sofrendo com tudo aquilo ali. Que para ele se libertar, ele tem que perdoar. Aí são outros 500, é outra fase, é outro momento, né, nego? Sim. Mas qualquer um pode virar um obsessor, filho. Temos que respeitar, porque ninguém sabe a história de ninguém. Quando a gente sabe que tem um obsessor na nossa cola, a gente deve tratá-lo como um delinquente a ser expulso dessa ambientação? Depende do obsessor. Depende da situação, tá certo, filho? Vou dar um exemplo pra você. Pronto. Meu filho, ele tem uma obsessora espiritual, uma mulher da qual ele tinha feito mal, ela não tinha perdoado ele. Uhum. E desde criança nessa encarnação que ela perseguia ele através dos sonhos, através da clara audiência que ele tem. E ela sempre se apresentava para ele chorando. Num choro profundo de tristeza. Foi ensinado pro meu cavalo, depois de entrar na Umbanda, através de um filho de Exu, que ele fizesse uma corrente de oração. É esse espírito pedindo perdão para ela, pedindo para que ela perdoasse ele, e oferecendo luz, oferecendo oração para ela, dizendo que estava buscando se melhorar e estava seguindo uma nova vida e perdoasse por todas as merdas que ele tinha feito lá atrás. Com 10 dias de corrente espiritual, as coisas se ajustaram e na Namburuquê veio pegar ele no braço e dizer que estava encaminhando aquele espírito porque ela aceitou aquele perdão. Oh. Tão bonito isso, né, meu filho? Sim. Desde então ele não teve mais a perseguição desse espírito feminino, tá certo, né? Certo. Ele mandou muita luz pra ela entendeu que realmente ele estava buscando a melhoria e ela seguiu pro tratamento dela. Hoje está muito bem, obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. É, em relação à cobrança kármica que o filho falou, as famílias muitas vezes são um grande encontro de cobrança kármica, sabia, nego? É, filho. Tanto no lado das amizades também, dos filhos da terra, como em relação à família carnal, de sangue, como você chama. Vários encontros, reaproximação e reajuste kármico que são feitos nessa passagem terrena. E muitas vezes não adianta vai me citar correndo isso não, porque a vida vai sempre tender a juntar de novo, até que isso seja realinhado, seja resolvido, tá certo, nego? Sim. Por exemplo, o pai do negro aqui é um reajuste kármico dele. Foi um probleminha que tiveram lá atrás. Pra não dizer um problemão. Eita. Graças a Deus tá tudo sendo resolvido. Assim seja. Não se morrem de amor um pelo outro, mas se amam, tá certo, filho? É. Se amam, se desejam bem um pro outro, que é o principal. E se respeitam, né? Sim. Esse é o principal. Estão se ajustando direitinho. Né, filho? Que assim seja. O problema foi tão grande que o grande disse assim, nego, tu vai querer? Eu não quero só teu perdão de boca, não. Se tu tá dizendo que tu perdoa ele de verdade, tu vai viver dentro da casa com ele. Tu vai nascer como um filho, ele como teu pai. Pra tu passar por alguns tipos de situação, pra ver se realmente foi perdoado ou não. Aí daí eu posso dar a benção pra vai me ser, ele vai me ser seguir a sua estrada de evolução. Porque o perdão, realmente ele foi concedido de uma maneira concreta. Seu Zé. E assim é. Tem algum assunto que eu não tratei e que o senhor gostaria de ensinar as pessoas nesse dia de hoje? Cumplicidade é tão importante, meu filho. Ah. A cumplicidade, você se colocar no lugar do outro. Eu não estou dizendo que você deve sofrer a dor do outro, nem que você deve pegar o macaco que está pendurado no ombro do outro e botar para você. Não é isso. Ah. Compaixão. Cumplicidade. Ternura. Olhar para o próximo com um olhar de bondade. Sim. Desejar coisas boas. Desejar. É o seguinte, filho. Se tem uma egrégora, nessa egrégora que se faz presente hoje aqui, nesse local, né, onde se fazem 5 encarnados e centenas de espíritos. Se um desses encarnados não está bem aqui, todos vocês vão sentir isso, meu filho. Sabia? É, filho. Se um encarnado não está bem, está vibrando negativo, está passando por problema, todos os outros vão estar sentindo isso também aqui, nego. Nossa. Então, o que é mais importante, meu filho? É aquele que está embaixo, estender a mão, pedindo ajuda, e o que está em cima, estender a mão para poder ajudar, filho. Aí. Não interessa se eu estou bem, mas vai me ser tá ruim. O MC tem que estar bem que nem eu estou. Então, assim funciona nas egrégoras espirituais e nas egrégoras aqui também do plano terreno. Onde a compaixão, a cumplicidade, a empatia é mais importante. Se dar bem com quem é de casa, com quem é amigo, é uma coisa. Mas levar a bondade, a compaixão, a cumplicidade para quem vai me ser nem conhece direito é outra história. A Jurema é isso. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é um pau sagrado, aonde Jesus orou. Eu vou pedir ao meu mestre pra me ensinar a trabalhar. Eu vou pedir ao meu mestre pra me ensinar a trabalhar. Com a força da Jurema, Angico e o Vajucá. Com a força da Jurema, Angico e o Vajucá. Salve a Jurema Sagrada Bendita. Salve. Eita. Qual que seria então, seu Zé? Senhor José Pilintra do Catimbó. A sua mensagem final. Vamos buscar a verdadeira essência da vida, nego. Vamos compreender a nossa verdadeira missão. Vamos deixar de andar nesse mundo terreno como se não houvesse a morte. Tem muita gente que não pensa no desencarne, que não pensa na morte, que só pensa em usufruir das coisas da matéria, que só pensa viver o hoje. Não pensa no amanhã. Aquele que tem um conhecimento espiritualista, que tem mediunidade, ele pensa na passagem. Ele pensa como é que ele quer estar sendo recebido do outro lado. Ele pensa na sua família espiritual, na sua ancestralidade, e ele não quer decepcionar. Porque ele sabe que uma queda dele, nego, não representa apenas uma queda, Jefferson. A queda do meu cavalo hoje representaria a queda de toda a família espiritual que acompanha ele, que tem essa missão junto a ele. Seu guia-chefe, seu guia de trabalho, seu guardião, sua mentora. Espírito também sofre do outro lado, nego. Espírito também chora. Espírito também sente a dor do médium. É tão bom, filho, quando a gente vê um negro na terra seguindo sua missão espiritual, buscando sua evolução, praticando bem. Quer mais felicidade do que isso, né? Realmente. Então eu peço mais consciência para os filhos da terra. Mais consciência que essa passagem é rápida. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de conforto, todo mundo gosta de coisa boa, não é isso, nego? É sim, senhor. Mas o verdadeiro tesouro, ele não está na matéria, nem vai ser encontrado nela, nem a verdadeira felicidade vai ser encontrada nesse plano terreno. Porque a verdadeira felicidade está junto dos planos espirituais. Qual é o maior tesouro dessa terra, meu filho? Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter hoje em dia? A paz de espírito. Paz de espírito, Jefferson. Deitar a cabeça no travesseiro para dormir à noite e estar feliz, sabendo que não deve nada a ninguém, que não tem nenhum filho da puta batendo na porta dele para poder matar ele, nem para poder catar a família. Sim. Que tem uma família bonita, espiritual e física, que tem amigos verdadeiros, que é um ser humano de caráter íntegro, honesto, que não quer passar ninguém para trás, que tem saúde, que pode continuar traçando a estrada da própria evolução, pois cada um é responsável pela sua própria evolução, meu filho. Então a paz de espírito, sem dúvida, junto com a saúde, a fé, o amor do coração, claro, estão todos interligados. Paz de espírito é o maior tesouro que se pode buscar nesse plano terreno. De todas as coisas que meu filho já fez em terra, que aproveitou um bocado no nosso da matéria, sem dúvida, hoje, no momento de mais equilíbrio, perante a família, perante a missão espiritual, perante o seu lar, a missão que estão sendo traçadas para ele, que ele achava que já bastava, mas tem mais coisa por aí ainda. Hoje ele sente momentos de grande felicidade, quando ele está junto da família, quando ele está numa comunhão de alegria, muitas vezes na simplicidade dentro do seu lar, com sua mulher, com sua filha, brincando, com brincadeiras ingênuas com a criança dele de 5 anos de idade, sorrindo, em momentos tão simples dele, que nenhum dinheiro há de pagar. Oh. É a mais pura verdade, seu Jefferson. Louvado seja. Vamos buscar nossa paz. E vamos descobrir qual é a nossa missão. O que é que o filho está fazendo na terra. O que é que Deus espera de Vai-me-se. O que é que Vai-me-se tem de melhor para oferecer para o seu próximo. O que de melhor Vai-me-se tem para oferecer. Ofereça. Aí é onde se encontra a verdadeira magia. Oh. Saravá, filha. Saravá, seu Zé Pilintra. Saravá. Qual que é o ponto, seu Zé, que o senhor gosta de cantar? Aí o senhor cantar pra gente na vossa despedida. Saravá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado. Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado. Saravá, seu Zé Pilintra, moço do chapéu virado. Na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado. Sou filho de Zé Pilintra, tenho que me orgulhar. Pra quem me joga mandinga, carrego meu patuá. Sou filho de Zé Pilintra, tenho que me orgulhar. Pra quem me joga mandinga, carrego o meu patuá. Saravá, Jefferson, sabe a tua missão, nego? Graças a Deus. A Jurema te recebe com os braços abertos, nego. Porque conhece teu coração e a tua missão é muito bonita, tá certo, nego? Assim seja. A Jurema te recebe de braços abertos aqui no Nordeste do Brasil. Hey. Tá certo, nego? Saravá. Nessa terra de homem bravo, mas de coração bom. Salve o mestre. Salve, nego. Vou me arribar, tá certo? Que assim seja. Vou seguir junto com minha nega, tá certo? Com minha pombagira, com minha mestra, estão me esperando aí. Eita. Ô Zé, fecha a porteira, cancela as tronqueiras, não deixa o mal entrar. Seu Zé. Ô Zé, fecha a porteira, cancela as tronqueiras, não deixa. Graças a Deus. Graças a Deus. Já retorno, né? Ô, Gobi, quem é esse espírito pra você? Eita, suspeito demais pra falar, Jefferson. Uhum. É o espírito que é mais presente em todos os trabalhos mediúnicos que são desenvolvidos dentro da Umbanda hoje, dentro da espiritualidade. É o meu guia de trabalho na Umbanda. É o meu guia de trabalho e é aquele que tem uma facilidade de comunicação comigo muito grande. Que cobre todos os trabalhos espiritualistas que eu venho a desenvolver, tá certo? É muito presente na minha vida, na vida da minha família, no terreiro de Umbanda da qual a gente faz parte. É um médico, é um espírito que trabalha comigo no calçadão da Jurema, com a parte da consulta, né, da conversa, trabalha na parte de desobsessão também. E eu tenho muito carinho por ele, muito amor. Ele é muito presente, assim como o seu tranca-rua. Vovó também, mas não está tão próximo do padrão vibratório, né? Então, seu tranca-rua, seu Zé Pilintra, ele acaba ficando muito mais próximo da gente, na rua, né? Defendendo das maldades, dos assaltos, das trairagens, das falsidades, né? Nos dando uns toques, abrindo o olho, muitas vezes, para coisas que a gente não está vendo. Então, a partir do momento que a gente está numa sincronia, né, boa, ele está sempre muito presente. Eu acho que de todos, tanto ele como seu tranca-rua, são os espíritos que se fazem presentes a maior parte do tempo em locais de vibração baixa, na rua, seja em bares, seja junto de pessoas que não... estão sempre muito presentes, nos amparando, nos protegendo, e é meu guia de trabalho, é aquele que faz algumas revelações para mim, da minha missão, do que eu tenho de grandioso pela frente ainda a fazer, que por mais que a gente negue, que a gente tenha receio ou insegurança, mas olha, amigo, vai ser assim, assim, assim, a coisa vai acontecer de tal forma... Né? Quando você fizer assim, quem vai estar de frente sou eu. Ah, então, até com alguns trabalhos que são desenvolvidos assim, ele sempre tá muito presente, amparando, protegendo, com seus conselhos valiosos. Quem tem Zé Pilintra na corrente, quem tem essa linha da malandragem, essa linha da Jurema, é muito rico. Ah, porque tem o maior de todos os presentes de Deus. Tem um mestre da Jurema como ele na minha vida, para mim é tudo. Né? Eu tenho muita gratidão por toda a minha família espiritual. Mas seu Zé Pilintra, com certeza, é um grande amor, é um amigo, um pai, um padrinho. É um ser de muita luz, né? Com sua malandragem do bem aí, ele vem cativando a todos, com sua fala suave, com sua brincadeira, com seu axé, ele consegue cativar todo mundo e deixa a energia do ambiente tão tranquila, tão favorável, né? É um mestre maravilhoso na minha vida. Por que que você aceitou ser médium, assim, nesse trabalho que eu realizo do diálogo com os espíritos, e não só isso, indicou outras pessoas de caráter, assim, excepcional. Graças a Deus, né, Jefferson? Eu fui uma das primeiras pessoas a serem, né, contactadas aí através da Olana, que fez todo esse facilitador do trabalho. E eu conversei muito com minha família espiritual, eu rezei, eu orei muito, né, eu pedi para que eles me dessem discernimento. E graças a eles, né, graças a seu Zé aí, ele foi mostrando as pessoas que eram para chamar. São dois grandes amigos meus que eu trouxe, que conheço, né? Muita afinidade com a família espiritual também. Tanto o Ricardo como o Dilson. Então, tudo fluiu da melhor maneira possível e eu entreguei na mão da espiritualidade e eles que foram me direcionando, na verdade. Hoje você pode ver, eu cheguei para fazer um diálogo aqui e acabei fazendo mais outro, né? Então eu não sabia o que ia fazer com o seu Zé. Sim. Aí ele chega pra mim e diz, mas nego, eu tô de frente pra todos os trabalhos, tu ainda pensava que eu não ia vir, meu filho. Né? Aí veio Maria Padilha, meu tranca-rua, meu vovó, e tu pensou que seu Zé não ia vir? Não, eu tenho que comparecer, eu sou né? Quem chega de frente, na comissão de frente junto com você, né? Uhum. Então assim, eu deixo na mão deles, né, Jefferson, para que eles vão conduzindo da melhor maneira possível. E assim como aconteceu com Maria Padilha, que eu disse, vai querer vir ou não? Que eu tinha minhas obrigações, eu tinha mais coisas para resolver, e ela, quero vir. Falei com o menino, ele recebeu o recado e eu quis vir. A mesma coisa eu procuro deixar muito na mão deles, e eles trataram de se organizar e chamar um, chamar outro. É. Foram chamando as bandas, né? É. Chamou os instrumentos aí e as bandas que trabalham junto com eles para poder esse momento maravilhoso acontecer. Eu estou muito feliz de ter trazido essa informação, ter sido apenas um instrumento, né, através da espiritualidade, para estar passando toda essa informação, esse conhecimento espiritualista da qual todos nós precisamos, que antigamente não tinha tecnologia, né? É. Na década de 80 aí, para início da década de 90, era bem precário mesmo, mas hoje a gente tem instrumentos maravilhosos de comunicação e o teu canal aí do Diálogo com os Espíritos aí, que sem dúvida está plasmado aí no astral. Uau. E sendo concretizado no plano terreno como esse projeto magnífico que está sendo realizado para trazer informação a todos aqueles que não têm informação ou que têm pouca informação, que desejam buscar mais informação. Né? Eu mesmo, desde o início do meu trabalho mediúnico, que eu venho participando passivamente do Diálogo com os Espíritos, escutando e acompanhando passo a passo, e hoje tenho a honra, o mérito e a felicidade de estar participando ativamente do diálogo junto com minha família espiritual, da qual eu torno a dizer mais uma vez, estou sendo só instrumento. Mérito nenhum para mim, todo para minha família espiritual, porque eu sou só um cavalo, como eles chamam aí. Graças a Deus. Aonde nos encontramos aqui? Recife, Pernambuco, chamada Veneza Brasileira, capital pernambucana, Recife. Bom. Nascido e criado, 36 anos, e nascido e criado aqui em Recife, né? Nessa parte do Nordeste brasileiro, que a gente tem uma influência tão forte aí da Jurema, dos mestres, dos caboclos, dos baianos, dos boiadeiros, né? Então, a gente tem essa influência muito forte da Jurema Sagrada e Bendita aqui. E a partir do momento que nós somos instrumentos dela, a gente só tende a ser cada vez mais feliz e estar galgando nessa evolução aí com ombros de gigantes ao nosso lado, na qual a gente pode se apoiar para poder estar seguindo a nossa missão, Jefferson. Que assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Axé, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Então eu peço mais consciência para os filhos da Terra. Mais consciência que essa passagem é rápida. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de conforto, todo mundo gosta de coisa boa, não é isso, nego? É, sim, senhor. Mas o verdadeiro tesouro, ele não está na matéria, nem vai ser encontrado nela, nem a verdadeira felicidade vai ser encontrada nesse plano terreno. Porque a verdadeira felicidade está junto dos planos espirituais. Qual é o maior tesouro dessa terra, meu filho? Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter hoje em dia? Paz de espírito. Paz de espírito, Jefferson. Deitar a cabeça no travesseiro para dormir à noite e estar feliz, sabendo que não deve nada a ninguém, que não tem nenhum filho da puta batendo na porta dele para poder matar ele, nem para poder catar a família. Sim. Que tem uma família bonita, espiritual e física, que tem amigos verdadeiros, que é um ser humano de caráter íntegro, honesto, que não quer passar ninguém para trás, que tem saúde, que pode continuar traçando a estrada da própria evolução, pois cada um é responsável pela sua própria evolução, meu filho. Então a paz de espírito, sem dúvida, junto com a saúde, a fé, o amor do coração, claro, estão todos interligados. Paz de espírito é o maior tesouro que se pode buscar nesse plano terreno.